delay, eu sei. Domingueira-feira, fica com a mina. Hoje não fiquei, adiei, delay. Fui mandar rima, mandei uma fina. Fumei um fino, talvez três firma. Não fumo brita, prima, firmou. Curto ficar chinês, não sou igual vocês. Meu troco vale seis. Vem à tona, não beijo a lona, tona. Às vezes na zona lombra, fico só de boa. Refletindo, sentindo que o sentido não é ficar à toa, não. Não foi à toa, não. Não foi à toa que juntou Gil, que o Raul, Léo, Vaz, Bruno formou. Cima pra doutor, atestado só constou de óbito. Mente fraca se enrolou, parou no óbvio. Fui além, preguei o bem, sem olhar a quem. E hoje sei, tudo que conquistei mereço. E é de lei, muito apreço, muito apreço. Gil nas track, saca faz, frago papo sem mandinga. Letra farta, manga carta, já larga se for coringa. Uma dose forte de pinga, subinga, já brinda a vida. Sem camaço, falta espaço pra quem vem pagar de pinta. De galã, manhã, cê tenta e volta de novo. Aqui só ganha, quem apanha, levanta e joga o jogo. Tem quem aponta o dedo, pensei nesse emprego. Quem vem de lá com medo, perde ele ou perde arrego. É nóis mesmo que tá tendo, jogador artilheiro. Tempo passa passageiro e o ponteiro é traiçoeiro. É sem estresse, faço inverso. Troca os pés por cabeça sem mané. Só fiéis, quem tu és, rouba a cena. Só triunfou, tamo junto no mundo. Projeto claro, é claro, não é só um show. Silêncio absoluto, ritmo oriundo, submundo. Eu tô pouco mudo e surdo, rap pesado. Não esquece que o impacto reflete no pensado dos aliados, isso cede. Que tudo vem do nada, é necessária correria. Com a mente formada, com a mente formada. Mas pera lá, minha cabeça confronta toda a ideia má. E é sem maldade no lugar, se for bondade é só chegar. Sempre na humildade, lealdade pra um guerreiro. Sabe o que é sagacidade mesmo buscando. Entretenimento que deu cumprimento. Assim surge o talento, meu bonde é veneno, tá vendo? Que o interesse vem a partir do momento que lê se entender se bem. Então segura, meus parceiros, fuma pura. Não a branca planta que não banca a floricultura. Os freaks sempre golos, Mike Mitch. É freestyle, style nas bases do bode sempre. Então segura, meus parceiros, fuma pura. Não a branca planta que não banca a floricultura. Tem que ser rolou like me. É freestyle style nas bases do Wood Zack. Vou dizer que é Woodstock, Lock Walk, Zip Lock. Se liga no toque, a rima é tipo Bob, Bob Dog. Mais alto, mas tia sai do salto. Mão na cabeça, mão pra cima, tô no palco. Só se envolve, ideia densa, na rima, tomo de assalto. Desenvolve a cena, da firma, dos ratos. Sessão de improvisação intensa, fácil, fácil, fato. É situação propensa para o braço falso. Só que nem pensa em dar os golpes. Não compensa a pena, os manos são rock. Tão tudo forte, tação é esporte. Função não sorte, não se solte trote. As mazelas só naquela, sem ramela e dá um corte. Na hora certa, que é sem miséria. Ideia séria, muito apreço. Ideia séria. Diferenciado, recado, recebe, passo pro lado. Só os coringa do baralho aonde estou. Deixarei meu legado em áudio eternizado. Do simples ao complicado, um desigual que pensou. Depois de um tempo notou que a vida pode ser mais do que ser gasta e estagnada por poucos reais. Reais chegaram aqui, tamo pronto pra invadir. Underground, a cena amena, vivência que me faz rir. Refletir, virou praxe na classe, faz suas fases. Sem impasse nem parce, na banca só mestra chave. Enquanto na roda rola bongada e tora, tora, velha escola que na prova me ensinou o que vigora. Agora, conta a história que vem com o passar do tempo, pressuposta na memória. Depois lapido o talento, atento, tento passar passagem pra outra trilha do que essa que compressa consome toda a sua vida. Pegar o bem sem olhar a quem. Lançando as cartas na mesa, família Matilha, vem que tem. Quem colou pra atrasar tá iludido. A quadrilha se formou, nossa fonte de equilíbrio primo. Pegar o bem sem olhar a quem. As cartas na mesa, família Matilha, vem que tem. Quem colou pra atrasada, iludido. A quadrilha se formou, nossa fonte.